Mateuzinho. Manda pra ela, ZRD. Eu sou de favela, mas antes sempre arrumado. Minha casa não é na sua, mas meu barraco é confortável. Eu sou de favela, mas antes sempre arrumado. Minha casa não é na sua, mas o barraco é confortável. Sempre levo e arrasto, sempre levo e arrasto. É só vapo, vapo, vapo, é só vapo, vapo. Ela acha que nós dois namora, porque nós fica direto. Vou ter que passar visão que ela é só meu feitiço. Sempre levo e arrasto.